E aí, Dexter, firmeza? Firmeza, Jonathan. Então, moleque, fala pra mim o que que você vai querer ser quando você crescer. Fala aí, Jonathan. Mano, bora até louco, eu vou querer cantar rap que nem você. É, isso aí. Cotidiano violento, veneno 100%. Dexter na fúria, chegando pra arrebento. Na disposição de Shuri na mão. A rima é a munição e o clima de tensão. Destruição, não. Ascensão, irmão, é a cara. Então, vem comigo, ladrão. Mas venha na fé, você sabe como é. É necessário ter atitude, né? A intenção vai além. Mano, veja bem. O nosso trem não espera por ninguém. Esquadrão criminoso, só mano apetitoso. Time nervoso, cartel cabuloso. Tipo Jordan jogando basquete. Tipo DJ Lorde fazendo scratch. Tipo líder, Malcolm X. 1-2-1-2, aí, ninguém se mexe. 509E, 509E, 509E, 509E. Sozinho que nada, são vários na parada. Aí, tá em casa, conheça a rapaziada. Te apresento com todo respeito. Não tenha medo, é desse jeito. Se no Carandiru tem o 509, na Zona Norte tem meu truta Ed Rock. Pra somar, Caluques e pá. Bad no ar, Tribunal Popular da CDD, Rio de Janeiro. Soldado do Morro, MVP, o meu parceiro. Heliópolis, atitude, sujeito homem, rapper rude. Os mano é lá, disso eu sei. Da missionária, alvos da lei. Marquinhos e Neguinho, firmeza total. Fundão, vida louca, falou Mano Brau. Fernando Gaspar, Zafika Brasil. Revolução Hip Hop 2000. 2000 grau, Afro-X no comando, guiado por Deus. Vou rimando, boto fé nos meus parceiros. Só linha de frente, milidia de favela. Sobrevivente, ninguém quebra as pernas. Só verdadeira lealdade vale mais que dinheiro. Pagar de gatinho não é nossa cara. Nem pagar de Cherokee, esquecer da área. O respeito não tá lá no bar da esquina, nem muito menos na carreira de farinha. A nossa banca só joga pra ganhar. Só cachorro louco, só titular. Tô lado a lado, sempre com os meus manos. Ligando a pivetada que a cara tá estudando. Ser revolucionário é necessário, se pan terrorista. Sanguinário entre o bem e o mal. Céu e inferno, pane na internet no mundo moderno. O treinador do time é o Milton. Só na experiência o Celso e o Marcão. Vamos vencer, pelo cansaço, tá aí de DJ 1. Fez um golaço, 509E, de Blue FHC. Vai marcar outro gol, RAP. Veja bem, rap não é moda, sacudindo a jaca, caralho. Se joga, som de drão, a rima é um dão. Placar final, 10-0, ladrão. Firmeza, tira a força, quebrou tudo.